Nessa cadência, no imenso reino de concreto, me afasto, desacelero, sem o mal dos dias que dispenso, ter o seu olhar, o que há de mais belo. O mundo não me impede, essência que me rege, pra terminar o dia. Dois, sóis, dois. Atalhos mais atalhos, mapeando o desejo. O céu azul já não vejo, meu caminho traçado, não finda até te ver. O calor e a impaciência, os faróis impedindo os meus gestos, a cidade, esse circo montado, os motores nessa ansiedade. O som abafo que penso, preso sem silêncio, congestionado, nesse cinza nublado, sorrisos desbotados, nesse espaço lotado de gritos desbocados, ânimos exaltados, me sinto esgotado, esgotado. Pra terminar o dia. Dois, sóis.